Eu passava rapidamente já ao professor Dr. Raimundo Delgado, professor catedrático da FEUP e um especialista em transporte, em transportes. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que é com muito prazer que estou aqui, a convite do Movimento Cívico pela Linha do Tua, nesta sessão. Felicitar o movimento pelo trabalho que tem feito, não só pelo seu caráter cívico, mas também, digamos, em favor de uma obra de engenharia que já como aqui foi referida, a centenária e uma das mais belas e que, portanto, qualquer engenheiro civil ficará com pena se ela vier a ser desativada e depois perder o seu significado. A Faculdade de Engenharia do Porto foi convidada pela Comissão de Inquérito ao Acidente através de mim para realizar um estudo técnico sobre o que se passou. Eu penso que esse convite foi feito não tanto por nós sermos especialistas em área ferroviária tradicional, dado que, de facto, a nível nacional, a área ferroviária perdeu enorme peso e nas universidades praticamente já não se ensina nada sobre ferroviário. Não há mestrados em ferrovia, enfim, o ensino perdeu, de facto, ao nível do ensino destas matérias, perdeu muito significado. Mas a verdade é que com o aparecimento das linhas de alta velocidade, nós na Faculdade de Engenharia, já há muitos anos que começamos a reativar esses estudos, temos feito muito estudo ao nível da linha ferroviária de alta velocidade. Eu sou um homem de estruturas, da área da dinâmica, e, portanto, temos estudado muito os aspectos ligados com o comportamento dos comboios de alta velocidade e da infraestrutura, e, digamos, foi certamente por isso que fomos convidados para fazer este estudo, aproveitando as metodologias e os nossos conhecimentos ao nível de um certo tipo de ferrovia, para aplicá-la a este caso concreto. O nosso relatório não é um relatório sobre a linha do Tua em geral, é um relatório sobre o troço muito curto de algumas dezenas, centenas de metros onde se verificou o acidente, e é sobre ele que incide a nossa atenção. Este relatório que eu vou aqui assim, os aspectos que vou aqui referir estão incluídos num relatório que é de domínio público e, portanto, eu vou fazer referência a esses aspectos que são de domínio público, pode ser encontrado no site do Ministério das Obras Públicas a propósito da entrega do relatório pela Comissão de Inquérito, que tem como anexo uma série de outros relatórios, entre os quais o da Faculdade de Engenharia, portanto, quem quiser pode encontrá-lo aí. Este problema, portanto, da ferrovia é um problema evidentemente multidisciplinar, porque nós temos que ter em atenção, digamos, a via propriamente dita e a infraestrutura, o comboio e a interação entre as duas coisas. Portanto, para estudar este problema foi constituída uma equipe multidisciplinar, uma equipe que se preocupou com estudos das caracterizações geológicas e geotécnicas de colegas do Departamento de Minas da Faculdade de Engenharia, do comportamento mecânico dos elementos de suporte da via, portanto, com aspectos essencialmente geotécnicos, com a análise da via propriamente dita, e, portanto, gente mais ligada ao traçado das linhas ferroviárias, da análise do comboio, portanto, pessoas mais ligadas à área da mecânica, e, finalmente, uma outra componente que envolve a interação entre tudo isto, à qual eu estou particularmente ligado, e que procurou estudar como é que estes efeitos se passavam em conjunto. Portanto, esta equipe foi coordenada por mim próprio e meu colega Rui Calçada. Eu vou procurar, rapidamente, fazer referência a estes vários aspectos. Primeiro, o reconhecimento geofísico. Portanto, nós começamos por avaliar, tentar perceber se haveria alguma deficiência do ponto de vista geofísico da infraestrutura. Portanto, foi feita uma identificação por georradar da infraestrutura e, portanto, o estudo acabou por identificar uma ligeira diferença de grau de compactação entre o lado que se deu descarrilamento e o outro lado, mas de qualquer forma foi considerado que não foram encontradas anomalias significativas no que diz respeito ao comportamento da infraestrutura. Da natureza geotécnica, o estudo visou, por um lado, tentar identificar, caracterizar a posição da vala que foi realizada, como todos sabem, para instalar fibra óptica, Foi também que tentar, portanto, procuramos caracterizar o terreno que estava a preencher a vala e o terreno, digamos, no lado oposto. Fizemos também alguma caracterização do comportamento geotécnico da infraestrutura por baixo da linha, digamos, é um desenho esquemático, a linha férrea estará aqui nesta posição. Tentamos ver por baixo do balasto, portanto, por baixo da parte de gravilha que existe à superfície da plataforma, tentar caracterizar o comportamento deste terreno. Aquilo, os ensaios visaram então caracterizar o material de enchimento, fazer um estudo de sensibilidade em termos de modulação numérica, o que acontecia de abrir a vala, de repor outro terreno lá dentro. Em boa verdade, as conclusões a que chegamos é que a abertura da vala introduziu movimentos inferiores a 0,5 milímetro e o carregamento da via após a realização dessa vala também introduz movimentos laterais muito pequenos. E, portanto, também consideramos que, deste ponto de vista, não, a vala, a abertura da vala não produziu alterações significativas ao nível da plataforma. Devo dizer aqui assim, entre parênteses, que isto não quer dizer que as obras que realizaram a vala, que não tenham feito alguma agressão direta ao balastro e que não possam ter provocado alguma alteração local, que nos foi impossível identificar, que foi impossível caracterizar, que os inquéritos às pessoas envolvidas dizem que não aconteceu nada de especial, mas, em boa verdade, há aqui este aspecto que provavelmente nunca viremos a saber se houve ou não alguma agressão direta naquele local. Mais adiante voltarei um bocadinho a este aspecto. Do ponto de vista da geometria da via, a questão que foi procurada era identificar os parâmetros e as características atuais da via, do ponto de vista do nivelamento, do alinhamento, da bitola, do nivelamento transversal, dos gastos de carris, juntas de tração, etc. Foram, portanto, feitos estudos a este nível e podemos dizer que o aspecto mais relevante que foi encontrado e que é decisivo, como vamos ver, para o acidente, é que o empeno que se identificou na zona do acidente é de facto muito significativo. O empeno é, por assim dizer, traduzindo de forma física, é que nós estamos numa zona de curva, há portanto uma zona de transição, e o que acontece é que do lado em que se provocou o acidente, portanto, a via férrea sofre um abaixamento, digamos, acentuado em pouco comprimento. Portanto, este empeno é medido, o número de milímetros que a linha baixa, em não sei quantos metros, concretamente aqui apontado em 3 metros. Para terem uma ideia, portanto, as normas apontariam para valores da ordem dos 12 milímetros na base dos 3 metros e nós encontramos valores da ordem nos sítios de 17 e noutros de 20 e tantos milímetros em 3 metros. E, portanto, este aspecto começou a ser encarado como um dos fatores muito importantes para o descarrilamento, eventualmente associados, como veremos mais adiante, à dificuldade do comboio adaptar-se a este empeno. Do ponto de vista da natureza mecânica, portanto, fizeram-se estudos às locomotivas, isto era só, digamos, duas fotografias que dizem respeito à locomotiva que neste momento circula, para dizer que na fase inicial, tanto quanto sabemos, as locomotivas viajavam associadas em grupos de 3, portanto, e haveria sempre uma motora de cada lado, e conforme circulava num sentido ou noutro, assim a motora faria a tração, enquanto agora só funcionava uma delas e, portanto, num dos sentidos a motora vai à frente, noutros sentidos a motora vai atrás. Fizemos então o levantamento topográfico da via, fez também o levantamento dos perfis da via, procurou-se também fazer o levantamento da topografia da superfície de rolamento, portanto, com o sentido de identificar o que existia, quer em termos da linha, quer em termos da roda. Procuramos ainda também, após o recarrilamento da automotora, ou seja, a automotora esteve, digamos, caída durante muito tempo, a gente sabe até que foi bastante tempo, mas foi necessário para fazer alguns estudos ao nível da plataforma. Quando se concluíram os estudos que referiam ao nível da plataforma, a automotora regressou à via e fomos colocá-la no sítio do acidente, no sentido de ver aquilo que se passava. Esta é a roda do lado oposto ao descarrilamento, portanto, a fotografia que tiramos. E esta é a fotografia que se pode ver do lado onde se provocou o descarrilamento e onde, como é evidente, há um levantamento da roda, um afastamento da roda em relação ao carril. Portanto, este desnível é praticamente da altura do verdugo e, portanto, pareceu-nos evidente que começávamos a encontrar aqui a explicação, é este empeno que há bocado referi, que associado ao facto de que a locomotiva não tem capacidade, porque é bastante rígida do ponto de vista torsional, portanto ela pousa nas rodas do lado de cá e portanto esta deste lado e apoia-se atrás e a da frente, como é que é mais pesado atrás e a da frente, fica um pouco no ar e portanto em movimento faz com que o verdugo salte para cima da linha e depois acabe por descarrilar. Nesta fotografia procura-se mostrar precisamente situações diferentes. A roda, o contacto com o carril num determinado local e o contacto no local precisamente onde, através da fotografia, a gente via este desnível. Fizeram-se então também estudos numéricos depois para tentar ver através de simulações no computador o que é que se passava. Portanto, começamos por fazer um modelo, enfim, do comboio, procuramos, através desse modelo, perceber como é que ele se comportava do ponto de vista dinâmico, enfim, estes são alguns desenhos só para ilustrar alguns resultados obtidos. Depois fizemos também ensaios, medindo o que se passava, quer numa locomotiva semelhante à que sofreu o acidente, quer depois, mais tarde, na locomotiva que sofreu o acidente quando ela voltou, digamos, aos estaleiros. Portanto, os ensaios dinâmicos confirmaram que o nosso modelo dinâmico numérico funcionava bastante bem, portanto, o que nos permitiu tirar algumas conclusões a partir desse modelo numérico. Portanto, com esse modelo numérico, nós identificamos que o comportamento é muito importante, depende muito da rigidez à torção da caixa, aquilo que eu referi, portanto, a capacidade da caixa, estou com o boio no seu comprimento, maior ou menor força que é necessário fazer neste sentido, portanto é muito rígido neste sentido, bem como das suspensões secundárias. Portanto, há aqui um efeito de interação entre os dois bogies que foi medido, portanto, que foi medido nos estaleiros e em que se identificou que a força, quando se levantava uma das rodas, a outra também aliviava muito rapidamente. Quando se levantava uma roda atrás, a roda da frente ficava também muito aliviada e, portanto, as análises numéricas evidenciaram que, de facto, para uma velocidade de 35 km por hora, se ocorre o descarrilamento. Fizemos também algumas, depois, considerações posteriores, a seguir, digamos, à entrega do relatório que está público, que foi um preliminar e que tinha o timing que nos foi solicitado, mas bem, alguns ensaios posteriores que fizemos de natureza numérica evidencia, enfim, com alguma, com o que quer dizer um modelo numérico calibrado, enfim, mas que pode ter alguma falibilidade, mas a verdade é que conseguimos identificar que, enquanto a 35 ou 38 km, que era realmente a velocidade a que o comboio estava a circular na altura do acidente, e a velocidade que tradicionalmente ele circularia, como já aqui foi dito, era de 45 km/h. Verifica-se que a 45 km/h ainda havia contacto da roda com a via e que a uma velocidade mais baixa esse contacto desaparece. Precisamente porque se dá numa curva com este sentido e o aumento de velocidade, por efeito da força centrípeta, faz com que carregue na roda que fique alto e, desse ponto de vista, a redução da velocidade é inconveniente. Finalmente, a conclusão principal foi que nós identificamos a existência de um significativo empeno da via que, em conjugação com alguns defeitos de alinhamento na zona imediatamente anterior ao acidente, associados às adequadas características do material circulante, portanto, a excessiva rigidez, que não se consegue adaptar a este empenamento. Também identificamos que outros aspectos, com certeza que contribuíram para que naquele dia particular ocorresse o acidente, porque Noutras alturas havia, o comboio já tinha lá passado e não tinha ocorrido o acidente, e entre esses aspectos identificámos o facto de haver o menor peso do bogie dianteiro, que era o que ia à frente, portanto uma possível assimetria na distribuição das cargas das rodas do bogie da frente, identificou-se que haveria mais um pouco de carga do lado direito, do lado que não descarrilou em relação ao que descarrilou, portanto, a redução da carga vertical ao descrever a curva para a direita, uma maior concentração de passageiros desse mesmo lado, portanto, é-nos referido que as pessoas estariam todas a tirar fotografias, portanto, estariam do lado oposto em que se procedeu ao descarrilamento, a baixa velocidade a que circulava a composição, pelas razões que há bocadinho referi, também o elevado atrito no contacto roda-carril, para o que terá contribuído à rugosidade da maquinagem. Sim, já tem 15 minutos. Estou a terminar, e a possível falta de lubrificação do verdugo que impediu a descida da roda, a flutuação de força de contacto roda-carril que resulta sempre de movimentos dinâmicos do comboio e o facto das rodas posteriores serem as motrizes. Portanto, estes seriam os aspectos fundamentais. Como digo, referem-se essencialmente àquele troço. Não estou, não tiro daqui conclusões para a linha de tua na sua generalidade, mas, na nossa opinião, foram estas as razões pelas quais ocorreu o acidente.